Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo chegando na sua quarta-feira. Olha que maravilha, gente. Quarta-feira, meiozinho de semana. E você tá aí ligadinho com a gente, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz. E a partir de agora, te faço companhia com o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Por aqui, toca muito modão, toca sertanejo universitário, toca recordação, e você sabe disso, né? Um programa de primeira qualidade, um programa que de segunda a sexta-feira está aqui na sua rádio, né? Líder de audiência, olha que maravilha, trazendo muita informação também, muita coisa bacana, muita energia positiva, né? Você que tá aí em qualquer parte que você tiver, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na internet, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É o Central do Sertanejo que tá começando, né? E maravilha, boa quarta-feira pra todo mundo, meiozinho de semana. Vou falar pra vocês aqui, já vou começar falando do Sumaré Arena Music, que trouxe aí o Safadão, Luan Santana, Jorge Mateus e Henrique Juliano. Olha que sucesso, hein? Com o objetivo de levar o que existe de melhor para o público. Aconteceu pela quarta vez no Paraíso das Águas, em Sumaré, São Paulo, Sumaré Arena Music, que proporcionou 5 dias de muita festa, unindo grandes nomes da música, rodeio e diversão. Entre os dias 8 e 9 de abril e também de 15 a 17. Então quer dizer que essa semana ainda continua, né, gente? Olha, alguns artistas mais cobiçados pelo meio vão se apresentar e já se apresentaram também. Jorge Mateus, Luan Santana, Henrique Juliano, Wesley Safadão e também Edson e Hudson, Rio Negro e Solimões subirão ao palco para encantar o público. Além da qualidade nas atrações musicais, outro destaque é a estrutura 100% coberta, inspirada nas arenas norte-americanas. As instalações são arrojadas e modernas em quase 12 mil metros quadrados de área total coberta, para garantir ainda mais entretenimento e lazer, esporte, conforto e também o quesito segurança, né, que é um dos mais importantes. Olha que maravilha, disse aí o organizador, que é muito bom ver que as pessoas estão bem acomodadas. As opções de ingressos, além do camarote e Arena Prime, são pista e área VIP, banheiro exclusivo, bar exclusivo, baladas com DJs e outros shows também após os shows principais. Uma opção que garante economia é o passaporte da pista VIP. Ambos dão direito à entrada aos 5 dias de evento, né? Que legal, muito legal mesmo. Um evento de primeiríssima qualidade, tudo coberto. Eita, mas é um luxo, né? Gente, vamos aí então começar o nossa quarta-feira aí, trazendo Edson e Hudson no Central do Sertanejo, o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço e aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não

tá aí o som do filho do Leonardo, filho de peixe, peixinho é, né? Aqui no Central do Sertanejo, você ouviu aí Zé Felipe, saudade de você. E daqui a pouquinho tem muito mais, né, gente? O intervalo tá vindo aí, na volta tem mais informações, na volta tem muito mais músicas. O melhor do sertanejão é o Central do Sertanejo, você sabe disso, né? Eita, eu vou, mas eu volto, é rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua quarta-feira, dia 13 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho. A audiência tá lá em cima. E graças a vocês, nossos ouvintes, né? Daí que estão aí do outro lado do rádio, aqui no estúdio, fazendo essa festa legal, esse Central do Sertanejo bacana. Festa do Peão de Americana comemora 30 anos de história. No interior do estado de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros da capital, acontece a tradicional festa de peão de Americana, que neste ano comemora 30 anos. Com uma estrutura surpreendente e moderna, além de campeonatos esportivos de tirar o fôlego, o rodeio é considerado o mais importante evento que abre o circuito das grandes festas do segmento do Brasil. Em comemoração aos 30 anos, a Americana vem com uma grande festa artística que reúne seus grandes astros da música. Serão 6 noites de pura emoção. No dia 10 de junho, sexta-feira, abre o palco com Edson Hudson, Fiduma e Zeca, e também no dia 11 é a vez do Henrique Juliano e Zé Neto e Cristiano. Pedro e Paulo e Alex, Jades e Jadson faz o show no domingo. Dia 12, encerrando a festa, né? No dia 17, os shows ficam por conta de Wesley Safadão, o espetáculo Cabaré de Eduardo Costa e do Leonardo, Jorge Matheus, Matheus e Cauã se apresentaram no sábado também de junho, dia 17. E dia 18, para fechar, tem Luan Santana. Na arena, a disputa ficará acirrada entre os esportistas dos melhores campeonatos profissionais Bull Raiders, né? Além do Iron Cowboy e do Mata-Mata Eletrizante. As crianças terão diversão garantida. O Parque Peãozinho já está sendo idealizado com montanhas de carneiro, touro mecânico, exposição de animais exóticos, tudo pensado e preparado para que os pequenos possam também conhecer a vida no campo. A Americana sempre trata toda a infraestrutura necessária para receber as pessoas com muita responsabilidade, né? Muita segurança e muito conforto. Os ingressos para a 30ª Festa de Peão de Americana estão disponíveis na primeira quinzena de abril, na segunda quinzena de abril, né? Na Casa dos Cavaleiros em Americana. No dia 5 de junho, a Americana dará o pontapé inicial às festividades com o tradicional desfile de cavaleiros. A organização espera reunir mais de 6 mil participantes. Muito legal, né? Muito bacana mesmo. Para quem gosta de festa de peão, né? De festa sertaneja, tá com cardápio repleto aí, né? Já falei pra vocês no bloco passado também a respeito de uma festa desse tipo. E agora tem essa de Americana. Muito legal. E os artistas são os mesmos, né? De cada festa, você vai mudando o local e o jeito da festa. Porque os artistas são os mesmos, né? Você vê aí Jorge Matheus, Wesley Safadão, Henrique Juliano. Todo mundo participando dessas festas aí. Muito bacana. E vamos então com eles, Matheus e Cauã, no Central do Sertanejo. Eita, quarta-feira maravilhosa! Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem, quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém, e quando estiver no dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sente realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, e quando sua sensibilidade identifica o perfume. A rosa e o beija-flor, isso é amor. Tá rolando amor, é o encontro de metades. A rosa e o beija-flor, isso é amor. Tá rolando amor, é o encontro de metades. A rosa e o beija-flor, isso é amor. Tá rolando amor, é o encontro de metades. A rosa e o beija-flor, é amor. É o encontro de metades.